Ricardo Celso. Sua Excelência, Sr. Ministro, Sr. Embaixador do União Europeia, os diretores nacionais, membros dos governos provinciais, administrações municipais e colegas da sociedade civil. Tenho o prazer de fazer uma breve introdução do workshop sobre a gestão municipal das terras. Para muitas administrações municipais, informação sobre a ocupação e uso das terras nas suas zonas de representação são essenciais para a gestão e planeamento efetivo das suas terras. Vários municípios em Angola têm cadastros e mapas das suas áreas de gestão desatualizados. Em uns casos, mesmo as ocupações tradicionais, customárias de terra, ao longo de muito tempo, não são registrados. Os grandes movimentos das populações durante os períodos antigos do conflito em Angola e mesmo nos anos pós-guerra, provocou um grande fluxo de população, principalmente para as cidades. Angola é o país em África com a taxa mais alta de urbanização. Também essas famílias, mesmo deslocadas durante os anos de conflito, muitas vezes foram atribuídas terras pelas administrações locais, mas raramente estas terras foram recordadas e registradas. Também muitas destas pessoas que migraram para as cidades compraram terras em boa fé, mas muitas destas ocupações não foram registradas. E temos uma situação no país que muitas destas terras são consideradas ocupações informais. Para as administrações municipais, a implementação dos planos de urbanização conta sobre um conhecimento das ocupações existentes. Mesmo para boa planificação de investimento na agricultura, na habitação, em comércio, precisa realmente estes tipos de informações. E o desenvolvimento das futuras autarquias e a possibilidade dos governos locais de capturar receitas para investimento nas infraestruturas ou serviços básicos, precisa realmente esta informação sobre a ocupação e a ocupação das terras. O Development Workshop, ao longo de vários anos, trabalhou com Inoto e o Habitat numa sistema chamada Sistema de Informação Territorial, SINIT. Em colaboração com o Ministério da Administração Territorial em colaboração com apoio do a cooperação holandesa, foi lançado um projeto há uns anos junto com a IFAL para pilotar cadastros e a implementação do sistema de informação territorial em várias províncias. No IFAL fizemos uma formação de 40 administradores municipais. E, na base deste piloto, a União Europeia, em parceria com a DW e Visão Mundial, também a parceria com o IFAL, lançamos o projeto 40, que vamos apresentar hoje. Este projeto está a abranger 10 municípios nas províncias de Huambo, Bié e Benguela. E o objetivo do projeto é de capacitar técnicos das administrações municipais em sistemas de informação geográfica, no mapeamento, para recordar as ocupações das terras com a introdução do software do SIG, do Sistema de Informação Geográfica, desenvolvido pela UN Habitat e FAO, o Fundo de Apoio da Agricultura das Nações Unidas, para criar uma base de dados que pode ser partilhada com outras instituições do governo, principalmente IGCA, que é uma instituição no nível nacional que tem responsabilidade para cadastros no nível nacional. O projeto produziu várias ferramentas que vão ser apresentadas neste workshop e nós temos esperança que que este piloto em 10 municípios pode ser útil para olhar para o nível nacional, para estamos a produzir manuais e formatos de formação que pode ser utilizado pela IFAL na formação dos administradores nos outros municípios no nível nacional e ajudar na preparação do terreno para a futura programa das autarquias. Agradecemos muito e posso convidar o